Jamo para o 6142. Autorizado Jamo, Oceania 6142. TAM 3193, autorizado direto da GEL. Da GEL, TAM 3193. Controle, Salvador, uma boa, Papa Romeu, Juliette Ecuciale. Romeu, Juliette Ecuciale, contato radar na decolagem via saída da EL, sub, mantenha nível de voo 400. Sobe via da EL, sobe via até o 400, Juliette Ecuciale. Chané 6315, chame o centro Recife, frequência 125.1, alterna 128.8. 251, alterna 288, 6142. Chané 6315. Afirmativo, 125.1, alterna 128.8, 6315. Boa tarde, bom trabalho. Somente, por favor. Oi, desculpa aí. Por favor. Cliente, Papá Papá 0C Romeu, reporte a pronta Índia com Índia. Torre, boa tarde, com 397, próximo posto de PN, pista no zero, pronto. 1397, boa tarde, autorizado a alinhar e decolar, pista 1 no zero, vento 090 graus, 18 mais. Decola, pista no zero, gol 397. TAM 3193, chame o centro Recife, frequência 125.1, alterna 128.8. 251.282, TAM 3193, boa. Boa. Azul 2740. 3.8 milhas para a posição Conde, serviço radar encerrado, mantenha o nível de voo no 50 e chame o controle Aracaju, frequência no 20.3. 523, obrigado, boa tarde. Controle Salvador, Gol no 397. Gol no 397, contato radar na decolagem, via saída da El, submantenha nível de voo 360. 360, autoriza voar da El direto. Autorizado direto da El, Gol no 397. Da El, obrigado. É 6142, autorizado direto Romeu Fox 08. Direto Romeu Fox 08, Janela 142. Papá Romeu Juliette Eco Charlie, chame Centro Recife, frequência 125.1, alterna 128.8. 125.1.288, Juliette Eco Charlie, uma boa. Autorizado TAC, reporte no ponto de espera da Romeu para ingresso, November Whisky. Mal 45. 2685, 2545, Senada 1942, automático. Igualmente, bom voo. Controle, autoriza o gol no 397, valida. Autorizado Leda, gol no 397. Papá, papá, Charlie Terra Romeu, frequência livre da coordenação. Muito grato, até a próxima. Até, bom pouso. Controle Gona 397, seria possível coordenar por odimótico para nos ajudar a diminuir o atraso? A gente aceita uma restrição de nível se for necessário. Gona 397, sim. Já mais coordenação com o Centro Recife. Obrigado. Capitão Juliette Cabequilo, já fez coordenação com os tráficos locais? Já coordenado, tá livre. Sim, te repasso para a descida, Capitão Juliette Cabequilo. Cabequilo, passa para a descida, graças. Ocean M321, boa tarde, autorizado a alinhar e decolar. Pista 10, vento 100 graus, 15 nós. Decola, Ocean 27, negativo contato com o centro Recife, coordene na frequência 125, decimal 1, antena 128, decimal 8. 128, obrigado. Um voo. Juliette Cabequilo, desça em condições visuais para o estudo de tráfego, reporte passando 4.500 pés. Aqui na porta, passando 4.000. Apenas direto sobre aquilo, sem condições de informar o último PQD em solo? Faz 5 minutos de solo. Bem, de graça. Na 6321, no decola 557. Controle agora 1208, deu um bom voo. 208, 6320, obrigado, boa. Apatão direto, Quebec, quilo, frequência ali para a coordenação. Buenas, é o 6321 no Chanel, passa 2.600. Chanel 6321, contato Adana, decolagem via saída Arbo 1, submantém nível de voo 360. Positivo 360, via saída Arbor 1, o Chanel 6321, como você vai direto para o Arbor? Autorizado, direto ao Arbo, Chanel 6321. Arbor, obrigado. Azul 2703, prossiga, boa tarde. Azul 2703, confirme nível solicitado. Uma 40, ciente. Suba para nível de voo no 40, ajuste na 011. Aguarde coordenação com o centro Recife. Azul 2703, confirme. Irá prosseguir para Vitória da Conquista? Campinas, sim. Só informação, está voando na posição de Leda, o Azul 2703. Azul 2703, prossiga? Está voando na posição Leda. Magnética 142. Assistente, azul 2703 está sob contato radar a 44 milhas oeste de Salvador. Azul 2703 inicialmente mantém a proa de leda, aguarde coordenação com o centro. Passando 80 agora. Azul 2703, acione código transponder 5460, submantenha nível de voo no 40. 2703, tem condições de informar a rota programada? É negativo, cara. A gente está com a aerovia inferior, devido à performance e a necessidade de olhar a rota. Romeu November Oscar Whisky decolado ao 01. Chamei agora o controle 120.8 no corredor Axé. Tenha um bom voo. Vou chamar o controle, November Oscar Whisky, muito obrigado. Controle, Papa Romeo November Oscar Whisky, decolada da 17. Papa Romeo November Oscar Whisky, mantém as condições visuais no corredor Axel no meu pé, reporte fora da barra. Reportará fora da barra, mantenho no meu pé, no corredor Axel, November Oscar Whisky. Azul 2703, voe Coral para interceptar a aerovia Golf 677. Ok, Coral para interceptar a Golf 677. O azul 2703. desça e mantenha nível de voo. Ah, agora a coordenação, 300? Afirmo, 300. Daí ele tem condições de recuperar o dia superior. Sim, já gosto de coordenação. É 6321, no chame Centro Recife, frequência 128.8, altena 126.0. 1288, 1260, chame 6321, uma boa tarde. Boa tarde, bom voo. Meu novembro é o isso, confirma em pessoas do voo. Novembro é o suíço, TGL em Veracruz. Sim. Salvador, boa tarde. É outra, né? 6314. Sonema 3114, via chegada Mari, desça para o nível de voo 050, ajuste na 011. Ele hoje, alguma chance de vai estar presente, por exemplo? Autoridade, direto e muito obrigado. Azul 2703, submantenha nível de voo 300 na proa de Mocha. Dois sete zero três, chame o Centro Recife, frequência 125.1, alterna 128.8. Mente, bom voo. Nove mil quilômetros, que frequência de para autocoordenação, não há tráfego do conhecimento no controle no setor. Oi, bom dia. Voo no 824, front espera, front 190. Voo no 884, bom dia. Autorizado alinhar e decolar, pistão no zero. Vento 1,00 graus, 1,5 nós. A linha de decola no zero, voo no 884. No 884, decolado 12, controle 120.8, tem um bom voo. 208, obrigado. Controle o voo no 884, decola Puca. Voo 1884, contato radar na decolagem, via saída Puca, submantenha nível de voo 230. Puca 230, Gono 1884. Sané 6314, após etapa, vai ser a vista 366. Peça para 2.500 pés, autorizado final do procedimento RNAV da pista no zero, avanço estabilizado. É, vamos repostar estabilizado, né? 3 ou 4. Salvador, boa tarde, voo 796, ponto, 0 no 0, pronto. Voo 796, boa tarde, autorizado alinhar e decolar. Estão no zero, vento 1,00 graus, 1,7 nós. Autorizado alinhar e decolar, 0 no 0, voo 796. 9558, via chegada Bonfis, desça para o nível de voo 060, ajuste na 011. Via Bonfis, desça para 060, ajuste no 011, dando a Pan 3192, chegada Mari, desça para o nível de voo 050, ajuste na 011. Autorizado, você avisa 366, Pan 3192. Uno 796 decolado ao Zuno 6, controle agora 120, décima 8, tem um bom voo. Obrigado amigo, 208, até. Controle, boa tarde, voo 1796. Voo 1796, contato radar na decolagem, via saída da El, subir, mantenha nível de voo 360. Para o 360, dá para voar direto aí da El, ou El Alida? Autorizado Leda, voo 1796. Vai passar o 950, voo no 884. 884, aguarde a transferência. Vai lá. No 884, estamos em centro Recife, frequência 126.85, alterna 125.45. 395.2545, voo no 884. Chanelinha 314, complete final do procedimento, chame pelo Salvador, frequência 118, decimal 95. Obrigado, senhorita. Boa tarde. Boa tarde, bom pouso. Pan 9558, reduza para 2309, número 3 na aproximação. Daria para coordenar, voar direito na chove pro 796, assim a gente evita informações. Livre de confirme a proa que solicita, voo no 796. Essa palavra bonita aqui é o que? É na chove, na chove. Conhece essa posição, agora coordenação com o Centro Recife. Tá bom, pode ser. qualquer outra na frente? Pode ser a Pro 230, então, para esses transformações? Livre desvios, Gol 9796. Ok, senhores, obrigado, hein? 100 graus, 179. Autorizado, pouso 10, 314. Após desvios, autorizado Irume. Ok, após desvios, alô Irume. Tram 31192, desça para 2500 pés, autorizado no final do procedimento RNAV da pista 90, reposto estabilizado. 2500, reposto estabilizado na final da RNAV, 2319. Controle Salvador, boa tarde, 3835, transfere autorizado até 180, transferência. Tram 3835, via chegada Bonfim, desça para o nível de voo 060, ajuste no 011. 060-10-1011 na Bonfim, tram 3835. Tram 9558, autorizado descer para 4.000 pés. 4.000 pés, autorizado para 9558. Afirmativa, autorizado final do procedimento RNAV, reposto estabilizado, TAM 3192. Obrigado. Tram 9558, reduza para 2009. 2009, reduzindo para 952. Gol 1796, chame o centro Recife, frequência 125.1, alterna 128.8. Recife 1251, alterna 1281, gol 1796, obrigada, boa. Bom voo. Na minha 314, no solo 23, libera a direita, solo 121, decimal 1. Bora, Salvador, na questão de boa tarde. Cliente, Vitorino Juliette, acione, chame pronto para o DAC. Cuidado, reporte na Taxi Oscar para ingresso, Vitorino e Juliette. Ah, velha Oscar para ingresso, reporte aí. Justina 011, número 4 na aproximação. Pode voar 372-3192? Tram 3192, mantenha a Pro do Sávito 366, reposto estabilizado. Vitorino Juliette, autorizado a alinhar e decolar da pista 17, o vento 1,00 graus, 1,5 nós. Victor 366, 3192. 3192, completando o procedimento, chame Torre Salvador, frequência 118.95. Obrigado, 3192. Tela 9558, desça para 2510, autorizado final do procedimento RNAV da Pistana 0, responsabilizado. Autorizado, desça para 2500, autorizado RNAV, Pistana 0, informará estabilizado, tela 9558. Tango Vitorino e Juliette, decolado de 27, controle agora, 120, decima 8, tem um bom voo. 20.8, Índia Violet, é a volta. 3835, confirma efetuando algum desvio? Agora já retornou a flor de bomba, 3835. Gente. E com aquele cordial, boa tarde, o Papa Tango Vitorino e Juliette. Passando Vitor Índia Juliette, mantém as condições visuais, corredor achão, nome e peça, pastora da barra. Aquele 2500 seria possível? Somente mantenha um nome e peça, um corredor axé, passando Vitor Índia Juliette, autorizado direto do destino. Baterá mil pelos corredores mesmo, agradece o Índia. Vento 090 graus, 159. Autorizado, pouso no 1-0-3-1-9-2. Sente. 2-3-5, pode prosseguir via na descida? Autorizado, via, descendo para 4.000 pés, ajuste na 01, no TAN 3835. 4.000 no 01, no TAN 3835. Boa tarde, Sané 6327, boa tarde, após a passagem do Airbus da Dona Curta, autorizado a linha e manter cabeceiro no zero. Tan 3835, após o pelo, vai ser a Vitor 366, desce para 2500 pés, autorizado o final do procedimento RNAV da pista, no zero, reporte estabilizado. Pode pelo, 2500, reporte estabilizado, Tan 3835. Ei, Salvador, boa tarde, Tan 9558, estabilizado a RNAV 1 no zero, a 3 milhas do 372. Gente do 9558, continue a aproximação, aguarde informação de pista livre. Morgana, 9558. Tan 3192, solo aos 31, direita, solo 1, 21, decimal 1. Fecha um solo, obrigado. Chanel 6327, autorizado a decolagem pistão no zero, vento 100 graus, 159. Antônio, 620, após o ITAC, poderia voar o 366? Autorizado, após o ITAC, Vitor 366, gol no 620. Muito obrigado, 366. Paulo Salvador, boa tarde, Papá Romeu, Mike Serra Golf. Papá Romeu, Mike Serra Golf, prossiga. Tem uma notificação, Salvador, Salvador, para o vídeo da presença. Confirmo controle? Oh, perdão. Controle, boa tarde, o Chané 6327 da EL. O Chané 6327, contato radar na decolagem, via saída da EL, submantenha nível de voo 240. 240, direto coral. Autorizado, direto coral. O Chané 6327. Direto coral, 6327. Papatango Vitor, Índia Juliette, informa um Charlie 150, fazendo TGL em Veracruz, é o Papá Romeu 9 VO Suíço, tem frequência de salto coordenação. Tan 3835, passou Serra Victor 366. Tan 3835, completo final do procedimento, chamitou em Salvador, frequência 118.95. 295, Tan 3835, obrigado. Bom pouso. Bom dia. Bom dia. Vou 1620 após ITAP, Serra Vitor 366, desço para 2500 pés, autorizado o final do procedimento RNAV da pista 0, reporte estabilizado. Para 2500, 366, totalmente estabilizado, RNAV. Aproximação, aguarde pista livre. Aguardando, Tan 3835. Papá Papá Eco, Papá Serra, via chegada Bonf, desça para 4 mil pés, ajuste no 011. Tan 9558, sou Lote 35, chame agora o solo 121, décima 1. 211, boa tarde. Plano 35, correção, plano 3835, autorizado pouso, pistão no zero, vento 1 no 0 graus, 1 no 7 nós. Livre pouso no zero, plano 3835. Mike Serra Golf autorizado a alinhar e manter, cabeceira 17. Dada a decolagem, pistão no 7, vento 1 no 0 graus, 1 no 8 nós, o Mike Serra Golf. Seria um circuito? Gente, então inicialmente mantenha a posição, devido ao tráfego na final da pista 1 no 0, aguarde 1 minuto, Mike Serra Golf. Monitor Salvador, frequência 1118, decimal 95. 1895, muito obrigado, até já. Isso é bom pouso. Obrigado. Poxa, né, minha 227, condições de alinhar e decolar sem parada? Autorizado, alinhar e decolar sem parada da pista 10, vento 1 no 0 graus, 19 nós. Decola utilizando 6227. Então, Mike Serra Golf, após a decolagem, condições de prosseguir vertical do farol de Itapuã e aguardar para o cruzamento? Autorizado a decolagem da 1-7. Vento 1-0 graus, 1-8 nós. Mike Serra Golf. Torrigo 1-6-2-0, boa tarde. No R-Nave, baixa casa. Voo 1-6-2-0, boa tarde. Continue a aproximação. Airbus da Avianca, prestes a encerrar a rolagem da 1-0. Aguarde informação de pista livre. Voo 1-6-2-0. R-2-0, ciência, aguardando. Salvador, 3155, mantenha a ponta de espera da 1-0. Mike Serra Golf decolado ao 39, prossiga para a vertical do farol de Itapuã. Em espera com curva pela esquerda, reporte visual com o Boeing da Gol final da 1-0. 7, vertical do farol de Itapuã, curva da esquerda, o Mike Serra Golf vai reportar visual. Ocean M2-27 decolado aos 40, chame agora o controle. 120, decimal 8, tenha um bom voo. 086-2274. Uno 620, informa o tráfego à sua direita, mantendo a linha do litoral, Uno 1000 pés, um Cirrus, não interfere com o seu pouso, autorizado pouso, pistão no zero, vento 1-0-0 graus, 1-8 nós. Autorizado, Lisa. Autorizado. A visual com o gol na final, o Mike Serra Golf já superou o tráfego. Gente, Mike Serra Golf realiza um 270 pela esquerda e reporte na linha do litoral novamente. 270 pela esquerda, Mike Serra Golf. Dan 3155, visual com o Boeing da Gol final dando zero. Visual. Após a passagem do Boeing da Gol, autorizado alinhar e manter cabeceira no zero. Após a passagem, Gol ali mantém na 10. Na 6327, chame o centro Recife, frequência 125.1, alterno 128.8. Romeu, Novembro Suíça, que mantém-se em condições visuais, mantendo o corredor Veracruz, reporte através de Paris, 1.500 pés, ajuste no 0-0. 1-0-0, 1.500 pés, reporta Paris, 1.003. Papa Serra, só respeita a nível pela esquerda de 20 graus, boa tarde, uma formação. Livre desvios, Papá Papai, Papá Serra. Após desvios, voe Serra Vitor 367. Negativo, GMSS, vamos fazer o procedimento FTB. Sim, se após desvios, foi pelo. Papá, papá, é papá serra. Pelo, é papá serra. Tem nada? Gol no 620, solo 43, 121, décima 1, a liberar. 211, gol no 620. A vertical da cabeceira 1-0, Mike Serra Golf, vai reportar quando na base da 1-7. Gente, Mike Serra Golf, visual com tráfego, ingresso e perna do vento da 1-7, reporte para Jaraguá. Golf. Confirmando, é pouso final ou toque remetido? Pouso completo. Entre. Papa Tango Lima Kilo X-Ray, prossiga. Papa Tango Lima Kilo X-Ray, ciente. Suba e mantenha nível de voo no 2.